os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, olá. Boa noite. Já estás a partir do estúdio, Joana. Estou para outro. Ah, parou agora. Pronto. Ok. Bom início. É que isto tudo já... a começar bem. É que... Podia começar mal, mas não, está a começar bem. É que assim já se revelou a minha música, isto não é normal. Assim. Não, eu não percebi. Olha, ainda bem. Ainda bem, eu fico feliz. Bem, este é o nosso último programa deste ano, não é verdade? É verdade, e começamos logo em beleza. Esperamos para o ano seja melhor. Começamos logo em beleza, porquê? Claro, então, com estes erros técnicos. Ah, ok. Sim, para o ano vai ser completamente diferente, porque é assim que as coisas funcionam. É uma vida nova. Sim. Mas pronto, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Eu sou Rita Bernardo. Eu sou Joana Lourenço. E estamos prontas para começar. Hoje, para mudar um bocadinho a cena, não temos os melhores de 2011. Não, tá? Nós estamos a inovar e demos cabo desse programa. Estigma. Nós o ano passado fizemos um programa que era os melhores de 2010. Exatamente. Mas neste caso decidimos bem. Vamos escolher anos à sorte. Sim, já há muitos programas a fazer o melhor de 2011, sim. Portanto. Nós vamos escolher à sorte e a Joana ficou com 1999, sim. E eu fiquei com 1989. Tem piada porque são 10 anos de diferença, vamos ver o que é que mudou em 10 anos. Pois, olha, realmente podemos fazer esse... E depois no final podemos passar uma ou duas músicas deste ano, vá. E sim, assim... só para contextualizar a coisa. Sim, sim. E eu assim já temos o, vá, 30 anos aqui. Não é? Acho que sim, sim. 30, 30 20? Anos? Não, não, não, sim. Sim. Rita? Bem, desculpa, não sei o que é que se passou. Entrei no modo robô e não avisei ninguém, isto é? 30 anos, sim, sim. Não, não, não, não, pronto. Pronto, não. Acho que sim. Bem, eu acho que vamos remediar isto com uma música, não achas? Eu acho que sim. E... vamos começar com 89, se calhar. É melhor, ordem cronológica. Sim, sim. Vamos dizer assim. Vamos organizar as coisas. 89, 99, 89, 99. Não sei, sabes que também era uma boa ideia ser... duas de 89, porque a pessoa já está no espírito de 80. Não? Achas que não? Ok, então vamos ter 89, 99 e assim. Acho que não. E sempre assim. Sim, e... qual é a primeira música? Não, deixa só contar-lhes uma coisa, para vocês saberem. É que eu não faço a mínima ideia das músicas que a Joana escolheu e a Joana não faz a mínima ideia das músicas que eu escolhi. Sim. Portanto, isto vai ser... mas atenção que não há aqui uma grande novidade, Rita. Olha que não sei. Sim, nós às vezes partilhamos o... olha, vou passar isto. Sim. Neste caso, tu agora já estás a ver, não é? Mais ou menos. Mas nós não falámos antes deste programa o que é que íamos passar, por isso. Exatamente. Vai ser uma surpresa, eu já não lembro. Pá, vamos para o ano 89 e não faço ideia o que é que se passou. Olha, vou-te dar uma música que foi... é assim, vou-te dizer que eu detesto a pessoa que canta esta música do fundo do meu coração, mas era o que estava ali na onda em 89, portanto... na berra, não é? Acho que vamos ouvir, acho que sim. A música chama-se, e tu vais adivinhar, Express Yourself, e é de... olha, agora não estou a ver. Oh, Joana, até eu sei, a Madonna. Ah, isso não é da Madonna. É, sim, senhora. Não, tens que pensar que isso não é um original da Madonna. Não. Nós, porque nós quando fizemos um programa de funk, nós, por isso é que eu fiquei na dúvida, porque há muita gente a cantar esta música. Mas pronto, esta é da Madonna. Em 89 era da Madonna. Era da Madonna e pronto. E pronto, vamos começar com isso. Sim. Express Yourself. E eu prometo que coisas melhores virão. Portanto, vamos a isso. Like this. Don't come for second best, baby. Put your love to the test. You know, you know, you. Hey, my name is. Can I have the attention of the class? My name is. For one second. My name is. Kids, do you like violence? Yeah, wanna yeah, see yeah. me stick 9-inch nails to each one of my eyelids? Uh-huh. Wanna copy me and do exactly like I did? Yeah, try yeah. sit and get fucked up worse than my life is? Uh-huh. My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna impregnate. Uh-huh. Dr. Dre said, Slim Shady, you a basic. Why's your face red? Man, you wasted. Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk with a belt. Pissed off and ripped Pamela Lee's tits off and smacked her so hard I knocked her clothes backwards like Chris Paul. I smoke a fat pound of grass and fall on my ass faster than a fat bitch who sat down too fast. Come here, slut. Shady, wait a minute, that's my girl, dawg. I don't give a fuck, God sent me to piss the world off. Hi, my name is. What? My name is. What? My name is. My name is. My name is. What? My name is. What? My name is. Teacher wanted to flunk me in junior high. Thanks a lot. Next semester I'll be 35. I smacked him in his face with an eraser. Chased him with a stapler. Stapled his nuts to a stack of paper. Walked in a strip club. Had my jacket zipped up. Blasted a bartender. And stuck my dick in a tip cup. Extraterrestrial. Running over pedestrians in a spaceship while they screaming at me. Let's just be friends! 99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more dope than I do. I told her I'd grow up to be a famous rapper. Make a record about doing drugs and name it after. You know you blew up when the women rush your stands. Try to touch your hands like some screaming Usher fans. Sky White Castle asked for my autograph, so I signed it. Dear Dave, thanks for the support, asshole. My name is. My name is. My name is. My name is. This kid needs to be locked away. Get it! Dr. Dre, don't just stand there, operate. I'm not ready to leave, it's too scary to die. I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive. Yep. Am I coming or going? I can barely decide. I just drank a fifth of vodka. Dare me to drive? Go ahead. All my life I was very deprived. I ain't had a woman in years, and my palms are too hairy to hide. Whoops. Clothes ripped like the Incredible Hulk. I spit when I talk, I fuck anything that walks. Come here. When I was little, I used to get so hungry, I would throw fits. How you gonna breastfeed me, mom? You ain't got no tits. I lay awake and strap myself in the bed with a bulletproof vest on and shoot myself in the head. Bang. I'm steaming mad. And by the way, when you see my dad, yeah, tell him that I slit his throat in this dream I had. My name is. What? My name is. What? My name is. My name is. My name is. What? My name is. Slim Shady. My name is. What? My name is. What? My name is. Slim Shady. My name is. What? My name is. What? My name is. Slim Shady. E foi Eminem com My Name Is. Eu já estava a pensar, esta música nunca mais acaba. Queríamos entrar e o senhor Eminem não parava. Esta música eu acho que é do primeiro álbum, agora por acaso deu-me uma branca. Eu acho que sim. Acho é que foi, do foi Slim Shady eu... LP. Acho que é assim. Acho que é assim. Era quando o senhor Eminem era espetacular, era genial. Qualquer coisa show. Sim, esta música até eu gosto. Lembras-te, desta, lembras-te quando o Eminem começou? É que eu lembro-me disso perfeitamente. Sim. Nós tínhamos aqui 8 anos, não é? Aqui, sim, 8. Tínhamos 8 anos, eu lembro perfeitamente do Eminem surgir nesta altura, depois entretanto surgiu o 50 Cent e por aí fora e depois pronto, acabou. A take it to the candy. Não foi logo essa, pá. Foi o In The Club, não te lembras? Não, eu só me lembro desta por ser demasiadamente deprimente. Ok, tens razão, tens toda a razão. Mas sim, E... O que é que se passou mais em 89? O que é que se passou mais em 89? Olha, estou-se aqui uma lista de coisas muito interessantes. A sério? 89, bom trabalho. Para começar... Passou-se a ameixa. Aconteceu a ameixa. A ameixa nasceu, pronto. E já que vamos entrar em coisas dessas, posso dizer que aconteceu o casamento dos meus pais. Epá, já viste? Eu fui eu que escolhi o 89. É verdade, é verdade. Foi logo a pensar nisso, eu sabia. Foi o ano do casamento dos meus pais, que foi assim o maior acontecimento. Foi ainda maior que a queda do Muro de Berlim. Ah, sim. Também foi nesse ano, sim, mas sim, o casamento sim. dos meus pais é... foi o maior. Não, estou a brincar, mas sim. Caiu o Muro de Berlim, o Bush pai tomou posse. Pronto. E entre outras coisas. Posso dizer mais umas coisas, mas depois fico sem coisas para dizer. Pronto. Posso dizer também que foi o ano da morte do Salvador Dalí. Ah, olha. E foi lançado o Bleach, que é o primeiro álbum dos Nirvana. Olha isso, não sabia. Vais passar? Foi em 89. Não. Por acaso não, porque os Nirvana são mais uma onda grunge e essa onda começou mais em 90. E os 89, pronto, foi ali aquela fronteira. A transição. Sim, a transição, em que temos mais aquelas rocalhadas e depois temos aquelas coisas muito pop. Pronto, já passei muito pop, que foi a Madonna. Agora vai uma rocalhada só assim para animar, sim, a coisa. Mas tu não reparaste, eu reparei numa coisa na minha pesquisa, que é... Pesquisa? Sim, é que apareciam imensas coisas em 98... Imensas coisas em 2000 e 99 aparecia sempre aquele ano em que tínhamos que procurar um bocadinho mais. Não reparaste nisso? Para ti não foi um bocadinho diferente? Não, não foi muito difícil. Porque os 2000 foi muito mais ainda importante. Ainda temos muitos anos 80 em força. Sim. Pronto, ainda estamos em 80, não é? Mas não estamos ainda a entrar numa nova fase. Acho que a nova fase foi só mesmo nos 90 já. 89, temos, pronto, aquela onda ainda um bocado pop e sintetizadores e essas coisas. Mas pronto. Mas tu tens aí uma rocalhada? Tenho boa, uma rocalhada. Boa, porque assim também depois pomos uma rocalhada aqui deste lado também. Ainda no panorama internacional, já vamos a Portugal, já vamos sim. a Portugal. Mas tenho aqui uma música que eu gosto bastante, uma banda que eu também gosto bastante. E se a Rita Brito aqui estivesse, ela já estaria a gozar comigo por causa do Armageddon. Pronto. Tenho precisamente Aerosmith, mas não é a música do Armageddon. É Love in an Elevator. Ah, sim. Mesmo aqui, tu adoras essa música. Assim aqui para animar a coisa, porque... Pronto. Pronto, assim, que é animado, é a vida, pronto. É a vida, pronto. Estamos no último programa, tem que ser sim. assim. Muito amor para vocês todos. Aerosmith. Yeah. loving in La Vida, living it up when I'm going down. Oh, well, oh, well, my baby D, the Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. We were out on the day, my daddy's car. We hadn't driven along very far. There in the road, straight ahead, a car was stalled, the engine was dead. I couldn't stop, so I swerved to the right. I'll never forget the sound that é a música que pôs um sorriso nas caras de todos que estavam lá em casa. Sim. Acabou aquele love me, yeah. E depois oh, well, sim, esta oh, foi. E começou toda a gente a sorrir. Olha, olha, olha. Aposto, aposto. Foi música do amor agora. Sim, sim, aposto que ficou tudo. Esta música, eu reparei que não, estava, eu encontrei uma lista com as melhores, 99, não sei o que, fui ver. E esta música não está em nenhum dos álbuns de Pearl Jam, porque esta música foi feita para os fãs. Acho que foi na altura do Natal e acabou por entrar num álbum de solidariedade. Então achei muito giro e muito fofinhos em fazer isso. Me acho. E pronto, olha, o que é que eu tenho mais para já dizer? Não, ah, há coisas como havia em 99. Sim. No nosso tempo é que era. Estou a dar uma de velha do Restelo, peço desculpa. Mas olha, nós esquecemos de nos falar aqui no telefone. Oh, oh, isto não mesmo acredito. Mesmo a tempo. Não, pelo visto não nos esquecemos. Vamos ver quem é. Estou... Olá. Olá! Tão boa? Sim. Estamos, quem fala? É da FFM, certo? Sim, sim. Sim. É a Sara. Olá, Sara. Ai, nem te estava a conhecer. Não, então... tá, não te conheci. Tu normalmente não falas assim tão calminha. Ela está muito tímida. Olá. Estás tímida? Isto aqui na net está com delay, por isso é que eu não estava a perceber se vocês disseram vocês. Sim, claro, somos nós. Olha, estou ligado porque não percebi porque é que vocês já passaram a música que eu ia pedir. Qual é que era a música? Era a que acabou de passar. Pearl Jam? Claro. Então, olha, ficar então olha, foi para ti. Esta música foi para ti, pronto. Aliás, eu passei esta música a pensar em ti. Estás a ver? Estás a ver? Então, mas conta lá, gostaste. Olha, mas sabes que tu entraste no timing certo, porque eu estava agora a dizer à Rita, olha Rita, ainda não falámos do telefone. Ia começar a falar do telefone e o telefone tocou. Já viste, Sara? Estás a dar o exemplo para as outras pessoas, assim é que é. Sim, olha, se calhar, não, já dizemos o número quando... Sim, não, mas olha, gostaste tanto de estar cá a semana passada que estás a ligar ao telefone, não é? É isso, não é? Pois, eu calculei que vocês estivessem com saudades minhas. Claro, sim, é verdade. Estamos sempre com as saudades tuas. E de telefonar. Fizeste muito bem. Agora vais ter que ligar todos os programas. Está bem. Está bem? Então e olha, conta lá, como é que vai ser a tua passagem de ano? Olha, a minha passagem de ano vai ser com os amigos, não é? Na terra da minha avó. Oh, onde é que é a terra da tua avó? Nós combinámos. A terra da minha avó é perto de Tomar. Tomar, sim. Olha, boa terra, muito gosto bem, de tomar. Muito bem. Espero que te divirtas e que entres muito bem no ano novo. E vais uns diazinhos para lá? Eu não consigo ouvir-vos, vocês falam muito baixinho no telefone. Nós fomos bem. Não sabes o que é? É que o telefone não pode estar bem ao pé dos microfones. Não sei se tu nos consegues ouvir. É que não se ouve mesmo mal, é horrível. Eu estava-te a perguntar quando é que tu vais para lá? Quando é que eu vou para cima? Na sexta-feira. Sexta? É no dia 30, não é verdade? Sim, vai antecipar a coisa. Acho que sim. Pois tem que ser, não é? E depois ninguém vai à nossa sugestão de monkey business, pois, claro. Claro, claro. Mas acho que sim. E olha, expectativas para o novo ano? Conta lá. Resoluções? Opa, olha, que corre melhor que este, não é? Acho que é sempre isso que nós esperamos. Mas correu-te mal este ano, Sara? Estás amargurada? Não, ela está a dizer correr melhor, só. Ah, só? Pronto. Sim, aquela coisa. Que seja melhor, pronto. Seja melhor, é só isso. Que... Deseja um bom ano para as pessoas que nos estão a ouvir. Mas antes disso. Olha, outra coisa. Rituais, está a ouvir muito rituais bem. Estranhos que tu fazes à meia-noite, na passagem de ano. Eu por acaso não costumo fazer assim nada de especial. Há muitas pessoas que gostam de comer as passas, não é? Tu sim. Não comes as passas? Não, só às vezes. Eu não gosto de passas. Mas eu o champanhe aposto que bebes, não é? Eu não gosto nada de passas. E o champanhe? O champanhe bebes, aposto. Só gosto de alguns. Olha, ainda por cima é fina. Estou um bocadinho esquisita com isso, por acaso. Porque tá eu não gosto de quase nenhum champanhe. Então o que é que tu gostas, diz lá? Champanhe. O que é que tu gostas de beber na passagem de ano? O que é que eu gosto de beber? Sim. Bem, não, acho que não posso revelar isso aqui assim, não é? Não podes? Pronto. Ela não pode dar isso. Os meus pais podem ouvir. Pois, a Sara não bebe. A Sara não bebe na passagem de ano. Não bebe nunca. Então, mas e saltas das cadeiras? Fazes essas coisas? Há pessoas que saltam das cadeiras à meia-noite. Olha, não conheço ninguém assim. Eu já fiz isso um ano, por acaso. Eu já saltei, mas não era de um muro. Não sei o que é pior. Os rituais de passagem de ano são sempre muito giros. Sempre. Olha, Sara, se calhar vou-te dedicar um medley que eu fiz, 99. Sim, ela fez um medley de 99. E tu podes gostar, não sei. Ela sabe. Tinha 8 anos, como nós. Tu também tinhas 8 anos. Sara? Em 99. Olá. Eu tinha. Tinhas. Mas olha, eu acho que tu te vais rir já com a primeira música que vai passar, porque, opá, eu lembro, esta música é mesmo da minha infância. É que é assim, a Joana faz o favor de meter as músicas mais foleiras, todas num medley, que é para fazer o favor às pessoas lá em casa. Mas assim, pronto, agora, temos um bocadinho de tudo, vai ser muito engraçado. Mas eu, como sou má, trago as músicas foleiras e passo as inteiras. É mesmo, tortura os ouvintes. É horrível. Mas pronto, olha, segundo a minha pesquisa, assim, que eu estive aqui a pesquisar, olha, né, para saber que música é que havia de pedir. Sim. Porque uma pessoa não sabe os anos das músicas, não é? E há aqui um grande hito de 1999. Então? Que é a Britney Spears. Olha, então espera um bocadinho. Espera por um momento. Acho que essa música está lá. Eu não sei as músicas que a Joana pediu, mas ela... Mas olha, vais gostar. E então o meu medley vai ser dedicado aqui à Sara. Acho que ela merece. Ai, muito obrigada. E eu espero que tu gostes. Sim. E olha, muito obrigado por teres ligado para cá. Obrigada, Sara. E qualquer pedido que tu queiras, já sabes. E agora ligas todos os programas. Está aqui combinado. Está aqui um pacto feito. Nós temos testemunhas. Espero eu. E um bom ano para ti, Sara. Obrigada, para vocês também. Boas entradas. Toda a gente está a ouvir já. Então vá, beijinho. Beijinho. Tchau. E agora vamos ficar com o nosso grande medley de 99. Pá, Rita, tu... Ai! Oi!

quando os macacos dominavam o mundo. Foi Britney Spears, a segunda foi, qual que era a segunda? Acho que foi o Ricky Martin, lá. A terceira, acho que era Backstreet Boys, e aquela que ela não se lembra, que ela não sabe, é Cher. Believe. Que vergonha! Eu essa lembro música muito passava bem. Na rádio a toda a hora. É, não é? Lembras dessa música? Claro que lembro. E depois, para finalizar, tivemos Destiny's Child, Say My Name, e foi um medley. Ficaram muitas de fora, mas pronto. Não deu para pôr tudo. O que é que havia mais dessa altura? Assim que eu me esqueci. Que eu esqueci não, que eu também não pus. Olha, havia Cristina Aguilera. Essa não pus. Qual é que era? Era a primeira música. Aquela que ela dançava na praia. Ai pá. não sei quem. Ah, é o Genie in a Bottle. Isso mesmo, isso mesmo. Era essa. Pá, entretanto, agora já não estou a lembrar, mas. Ah, NSYNC. NSYNC também era dessa altura, mas olha, pronto, passei Backstreet Boys. Tenho-te a dizer que muitos meninos da música. Ou melhor, relativamente a 89, sim, vou voltar um bocadinho a vender o meu peixe. posso dizer que em 89. E peço desculpa à Meixa por dizer isto, mas nasceu a geração que condenou o mundo da música. Ai, Rita. Sim. Vou-te dizer quem é que nasceu neste ano. Por então, exemplo. Vamos lá. Nasceu o Chris Brown. Ok. Nasceu o Joe Jonas. Ui. Nasceu a Taylor Swift. Portanto. Ok, tens razão. Tens toda a razão. Acho que tudo começou em 89. E também nasceu, pronto, mas este não é da música, o Daniel Radcliffe. Sabes que eu já conheci muita gente que nasceu em 89 e é muito convencida pelo facto de ter nascido em 89 e não em 90. Yeah, juro-te? Eu ainda nasci nos 80. Exato, ainda sou de 80. Opa, 89 já não conta, desculpem. Já não é de 80. Desculpem lá. Acho que sim, assim. Mas olha, vou dizer mais coisas que aconteceram em 89, sim. Que eu estou a gostar de ter aqui a minha lista de factos. Olha, posso dizer que... o Dalai Lama ganhou o Nobel da Paz. Ok. Em 89. Posso dizer que foi quando foi criada a música dos Simpsons. A sério? Que pela fixe. Mão do Sr. Danny Elfman. E foi quando também foi criada a freguesia da Zambujeira do Mar. Portanto, a TMN agradece. E tudo mais. Acho que sim. Foram bons acontecimentos. Sim. Sim, senhora. Eu acho que nós agora devíamos passar à música nacional. Não, mas, vamos antes isto ao Monkey Business. Ah, tens razão. O Monkey Business. Já passa da hora. Monkey Business. Agora a Rita vai ao seu momento. Monkey Business. Uau, que desta momento. Semana. Sim. Vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem. E depois disso, então, vamos à bela música nacional que se fazia em 89 e em 99. Queres lançar logo? Logo. Logo? Então, queres já escolher? Não, passa a música que eles vão conhecer de certeza. Ah, ok, pronto. É surpresa. Portanto, vamos ao Monkey Business. Primeiro Monkey Business. Monkey Business. Enquanto caminham a passos largos para o fim do ano, o Monkey Business acompanha-vos e traz os melhores concertos da cidade e arredores a custo zero. Vamos então até à estação de metro da Baixa Chiado, onde, no dia 30, sexta-feira, os Salto vão dar um concerto que é absolutamente imperdível. A chamada é às 9 da noite e contamos vemos por lá. O Monkey Business fica por aqui. Bons concertos e, claro, boas entradas. Monkey Business. E pronto, já estamos de volta. Estamos de volta. Foi assim, muito curtinho, porque... É a passagem não, nós já tivemos aqui o Salto e nós já fomos, nós acabámos por ir ver o concerto deles. No lançamento do álbum dos Iconoclasts. Exatamente, foi no Music Box. Vale a pena, a sério, vão ver o Salto. É na Baixa Chiado, não é verdade? Sim, e é a entrada livre, claro. Pronto, claro. Monkey Business sempre aqui a patrocinar os melhores concertos. E grátis, claro. E nós agora vamos, se calhar, passar uma música nacional. Queres sim. começar por 89, se calhar? Sim, vamos ver o que é que se havia sim, cá na Tuga. Que é para ver o contraste, não é? Do que é que se fazia sim. em 89 e depois do que é que se fazia em 99. Acho que é tenho engraçado. Tenho de dizer que é esta música que vai passar, se vocês não souberem a letra, bem, não sei. Vocês não são de cá. mas, sim, e vamos conjugar as duas músicas. Ok. Portanto, pronto, eu vou dizer, esta música é da autoria dos Da Vinci. Ah, e okay, chama-se okay, O Conquistador. Ok. E vamos dedicar esta música a todos aqueles que vão ter de emigrar. Ok, pronto, acho que sim. Conquistem novos territórios porque aqui está muito mal. Dá 20, pá. Dá 20. Yeah. Álbum Iniciação a uma Vida Banal, um manual, pronto, e lá está, da Weasel, foi em 99 também, pá, o 90 foi muito o ano da Weasel. E... Eu também concordo. Mas por acaso eu só comecei a ouvir da Weasel bastante mais tarde, mas este é dos meus álbuns preferidos. E, pronto, eu também gosto bastante deste álbum. Nós já falámos muitas vezes aqui da Weasel, já passámos muito da Weasel, mas pronto, não podia passar agora aos 90 sem pôr da Weasel. Claro. E para não revelarmos já tudo da música nacional, vamos voltar à música internacional. Ah é? Tá bem. Sim. Eu posso dizer, olha, que esta música foi, estatisticamente, pronto, a mais ouvida no ano de 1989. E é justificável, porque isto era uma banda que na altura andava em altas e que agora ainda anda, quer dizer, anda. Anda um elemento a tentar a espremer algum sumo do que resta da banda. Pronto. Sim. E eu falei logo de uma forma muito expressiva, digamos, porque pronto, não, também não gosto muito desta pessoa, tenho a dizer. Mas a banda de que eu falo são precisamente os Guns N' Roses. Ah, ok. E a música mais ouvida deste ano, pronto, 1989, não é? Que nós agora andamos aqui para trás no tempo. É a Patience. Ah, ok. O meu irmão ia adorar ouvir isto, porque Guns é mesmo... Lá está, ele nasceu em 80, por isso é mesmo da infância dele. É verdade. Tal como os do Weasel são da nossa, não é? Sim. Mais ou menos. Eu acho que só comecei a ouvir mais ou menos aos 14, 15 anos. Tenho-te a dizer que para mim foi um bocadinho difícil. Porque eu não posso dizer que estas são as músicas mais ouvidas, mas são pelo menos aquelas que chegaram até aos dias de hoje, não é? Uhum. E que foram feitas precisamente neste ano. Daí que, pronto, não é justo para mim dizer que são as mais ouvidas ou que são as melhores, mas esta, pronto, é

Esta música foi para o João Lambalho. Ainda bem que ele nos pediu, porque eu já ia passar esta música de Red Hot. E pronto, e combinou bem. Foi para o João. Foi também tens João. Uma música para passar para o João, não é verdade? Sim, o João é muito pedido já. Mas já lá vamos. A música da Rita fica mais para o fim. Já fica mais para o fim, é verdade. Mas sim, fiquei muito feliz por teres trazido esta música. Como nós estávamos a falar, sim. É capaz de ser uma das nossas músicas preferidas. Sim, eu acho que de Red Hot é capaz de ser mesmo. Sim. É mesmo. Mas agora vamos voltar para os 80. Sim, vamos. Vamos passar para os 80 agora. Vamos passar para os 80, é verdade. Este aqui tem pequenos problemas. Vamos passar para os 80, sim. E voltamos às rocalhadas. Ok. Porque é um bocadinho disso. Sim, as pessoas devem estar a achar estranho porque ainda só passou a Eminem. Mas eu estou-me a guardar. Não se preocupem, porque para o fim agora está tudo... Guardadinho, é verdade. Também tenho aqui os meus trunfos na mão. Tenho já vi que sim. Mas 89 tem muito de rocalhadas e de grandes músicas que ficaram até aos dias de hoje. Esta é outra delas e é uma música de um senhor chamado Alice Cooper. Uhum. E chama-se Poison. Okay. E foi uma música que estava bem em altas nos 80s e que ainda se ouve nos dias de hoje. Por isso. Bem, se tu achas, pronto. Vamos ouvir. Este veneno, que não é veneno. Vamos a isso.

type that's always catching a flight. And sometimes I got to be out at the height of the night, and that's when she flipping get on some old. Another lonely night, it seem like I'm on the side. You only loving your mic. I know you got to get that paper, daddy. Keep that shit tight. But yo, I need some sort of love in my life. You dig me? While politicking with my sister from New York City, she says she know this ball player, and he think I'm pretty inside. I'm playing, boo. You know it's just what you want, staying, boo. And when cats be popping game, I don't hear what they saying, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my glasses, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme. And don't be listening to your homies, they be yeah, so what you rhyme. Saying, I can trust you. Is you crazy? You my king for real. But sometimes relationships get ill. No doubt. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. That snake could be that chicken, that rat could be that cool cat. That's whispering, she trying to play you for the fool, black. If something's on your chest, then let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact, and they'll forever be. I ain't on some, oh, I'm a celebrity. I deal with the real, so if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where they whole world ends. Lies come in. That's where the drama begins. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. The Roots com Erykah Badu, com Eve também, You Got Me é o nome da música, o álbum é Things Fall Apart e pronto, eu disse que o hip hop acabaria por chegar e este é dos melhores álbuns alguma vez já feitos na história da música e é também das melhores bandas e pronto, e foi isso que eu trouxe aqui, e tu gostaste muito, não foi, Rita? Sim, sim. E casou tão bem com a Alice Cooper. Foi tipo um casamento espetacular. Ao contrário da tua opinião da minha música, não é? Passaste o tempo todo. Isto é horrível. Epá, é assim, eu normalmente gosto das coisas que tu passas, mas esta não consegui. Não consegues. Epá, para mim foi mesmo uma tortura. É veneno para ti. Não sei, não tem. Epá, é que nem sequer tem aquela melodia, pá. Não percebo. Olha que foi um marco destes anos. Foi um marco destes anos. Foi, sem dúvida. Bem, nós agora até íamos para a música nacional e eu nem posso esperar para que vocês ouçam a música escolhida da Rita, que é espetacular. mas não vamos já ainda. Não vamos dizer já. Vamos suster isso para mais logo. Vamos, entretanto, passar mais umas musiquinhas. Ah, é? Sim, então temos que aumentar a expectativa das pessoas, não é? Sim, então olha, é assim, por favor, vocês fiquem por aqui porque realmente há uma música aqui, Joana, escondida. Não digas isso. E se vocês quiserem ligar, atenção, estão à vontade. Sim, não se esqueçam que é o 21 711 9023. 21 711 9023, o número que pode mudar a vossa vida. E contem-nos como é que vai ser a vossa passagem de ano. Sim. Nós voltamos ao passado, é assim, nós só falamos da passagem de ano com vocês. Nós aqui estamos noutros anos. É verdade. Nós não pensamos muito no que se vai passar este ano. Olha, indo para outros anos, indo para 1989. Sim. Outra vez. Again. Isto é ping-pong. Esta música foi feita uma cover da amiga Britney Spears, que passou no teu medley. Ah, foi? Sim, ela fez uma cover desta música. Mas o que eu trago aqui é a original, que é precisamente de 89. E pronto, é uma música com muita atitude, digamos assim. Chama-se My Prerogative e é de Bobby Brown. Eu estava a ver, mas que raio de música que a Britney Spears fez a cover, não sabia. Fez, por acaso fez. Coisa terrível. Mas pronto, vamos ouvir. Vamos ouvir. Charlie Big Potato dos Skankanansie. E esta foi para o Tiago Afonso, que pediu a música no Facebook. Sim. Se vocês também quiserem ouvir uma música, façam o mesmo. Se bem que nós já não temos muito tempo, mas é verdade. Ou então ninguém pode, 2171-9023. Epá, que telefonista. Número mágico que pode mudar a vossa vida. Isto já é muitos anos. Muitos anos. Somos anos a virar francos. sim. E agora vem um grande momento. Vem um grande momento, é verdade. A primeira música que eu trouxe e que a Joana efetivamente gosta. Esse é o momento da noite. É o momento da noite, exatamente. De 99 também. E esta música saiu mesmo em 99. Não sabia, confesso. Eu também não sabia. Não fazia e ideia. E pronto, é o maior dos maiores de todos os senhores que existe no mundo. Pronto, queres continuar? Continua. Não, não, não, por favor. Apresenta. Por favor, o senhor é teu. Ah, é? Ah. Sim, sim, é só, do teu só, ano. Só me dás cadáveres. Oh, olá! Chamada. Bem, vamos a isso. Antes de passar ao grande sim, senhor, que eu já me enterrei. Que é o maior senhor de todos os senhores. Estou assim. Ora viva! Ora viva! Então, como estás? Estão vossas excelências. Estamos muito bem. Sabes que nós temos que apresentar a primeira pessoa que está em linha. É verdade, quem fala? Fala de concorrência. É verdade. Rádio Zero aqui a entrar pela RCFM. Então, olá Ruben. Ruben Portinha, olá, Rita, em direto nos macacos. Como estás? Consegues-nos ouvir bem? Estou bem. Estás bem? Estou bem, estou a ouvir-vos desde o início da segunda hora. Ah, ou do final da primeira, talvez. Sim. Desde The Weasel. Acho que fizeste muito bem. Desde The Weasel. Uma entrada em grande. Olha, exatamente, entraste com uma grande música. Claro que sim. Então, o que é que tu nos podes contar sobre a tua passagem, Nando? Como é que vai ser? O que é que eu posso contar? Basicamente não posso contar absolutamente nada porque é não segredo. Faço a mínima ideia do que é que vou fazer. Portanto, és daquelas pessoas que gostas de improvisar na hora, não é verdade? Sim, sim. Isso nem sempre corre bem, mas eu faço sempre isso, curiosamente. Mas sim. E então, expectativas para o novo ano? Conta-nos. Para expectativas para o novo ano. Vão ser defraudadas. Espero que seja um ano, apesar da crise que temos por aí, espero que seja um ano positivo, não só para mim, como para as outras pessoas, todas, em geral. E que seja um ano cheio de... É aqueles clichês que se costumam dizer, não é? Que sim. Todos nós dizemos, mas que são mesmo assim, são verdadeiros. São verdadeiros. E como é que está a Ana? É isto que eu espero. Espero que os macacos continuem a dominar o mundo. Olha, obrigada. Muito obrigada. Nós já agora passamos a publicidade para ouvirem o Sonar. Concorrência feroz. Claro. É verdade. Nós esperamos que o Sonar também continue aí em força. Em força. Sim, sim. Esperemos que sim. E desejamos-te também um bom ano e agradecemos muito. E um bom ano para ti e para a Ana também. Sim. Muito obrigado. Queres deixar algum pedido de música? Eu gostava, não sei se têm hoje preparado, mas já que a Joana, principalmente a Joana, sim, é uma adepta fervorosa do hip-hop, eu gostava de ouvir o Sam daqui de um dia destes por aí. Ok, ok. Olha, é assim, por acaso nós estávamos aqui nos acabamentos das últimas músicas. E eu tinha trazido Sam da Kid, porque o primeiro álbum de Sam da Kid foi lançado em 99. Mas entretanto nós vamos ver o que é que nós podemos aqui arranjar, para ver se ainda temos tempo para passar aqui Sam da Kid para ti. A música que eu trouxe é O Sétimo Céu. Não sei se já alguma vez ouviste. Este é do primeiro álbum. O primeiro álbum é o entretanto, é o menos conhecido. Foi aquele que ele fez em casa. Conheço mais os álbuns que são, portanto, os álbuns seguintes. Sim, até sim. O Praticamente, depois o Beat, Volume 1. Ah, isso está muito giro. Sobretudo. Está muito, muito giro. Está bem. Então, olha, Ruben, para tu ficares a conhecer, passa aqui O Sétimo Céu, dedicado para ti. O que é que tu achas? Acho muito bem. Acho muito bem. Então, olha. Afinal, ainda não tinha as prendas todas desembrulhadas. Então, olha. É a tua prenda. Uma prenda de Natal e uma prenda para o novo ano. É O Sétimo Céu, do Sam da Kid. E vai passar dedicado ao Ruben. Muito obrigada por teres ligado. Obrigada. Obrigado, bom Rita. Ano. Obrigado, Joana. Obrigado, bom ano. Beijinho. Igualmente. E pronto. Dedicada aqui ao Ruben. Exatamente, Sétimo Céu, do álbum Entretanto. Se seguirem o exemplo, pode ser que tenham a mesma sorte, não é? 2171-9023, Sétimo Céu, Sam the Kid. Yo, yeah. Sam the Kid, what? Sam, yeah, yeah, yeah, sou eu. Ouve agora o raciocínio, não penses que é um fascínio. O cofre está vazio e o conteúdo já fugiu. Como é que queres provar assim uma mentira? Olha e mira, que esta merda não é gira. Atira, o teu mundo e mete-o no meu. E quem sou eu? Sendo que não, mas essa já deu. E doeu? Népia, foi só uma ferida. Uma imagem perdida que saiu da minha vida. Seco, como ficas? E complicas? Quando ouves dicas que tu te identificas? Ricas ou pobres? Isso já não sei. Sei, uma alternativa e eu foi isso que eu dei. E jurei, ser real para mim até ao infinito. Fazer o que gosto sem pensar no grito. Não é bonito ser um produto, ser um boneco. E nesse aspecto eu nunca peco. Porque é a força da minha mente que me mantém ágil. Mentalmente doente, mas não frágil. Yeah, yeah, Sam the Kid, what? É mesmo assim, yeah. Sam, o puto liricamente fatal. Sam, tu nem sabes o que o puto vale. Hip hop, pessoal, nem dá valor à arte. Dinheiro, não tenho umas rimas, eu posso dar-te. Sam, o puto liricamente fatal. Sam, tu nem sabes o que o puto vale. Hip hop, pessoal, nem dá valor à arte. Dinheiro, não tenho umas rimas, eu posso dar. Queres mais das rimas, eu sou infinito. Aquele puto que tem um estilo bem bonito. Chelas é o sítio, Chelas é o berço. Queres ter as minhas rimas, mas não tens um terço. Passo uma música por dia. Não acreditas, vem cá o meu grito ver a magia. Tipo Dini, nem acreditas no que vês. Mais informativo do que um milhão de TVs. Pretendo o mérito de fazer algo inédito. Eu não quero o grito, eu apenas quero o crédito. Sam, bacano do Tom Diniz. O puto é diferente de todos os MCs. Minha raiz encontra-se aqui no sétimo céu. Para ser bom eu não preciso nenhum troféu. Agora é preciso ter cuidado com os clones. Sejam originais e peguem nos microfones. Yeah, what, Sam the Kid, yo, and MC. Yeah, yeah, MC, no, no, no, what. Yeah, yeah, yeah. Sam, o puto liricamente é fatal. Sam, tu nem sabes o que o puto vale. Hip hop, pessoal, nem dá valor à arte. Dinheiro, não tenho umas rimas, eu posso dar-te. Sam, o puto liricamente é fatal. Sam, tu nem sabes o que o puto vale. Hip hop, pessoal, nem dá valor à arte. Dinheiro, não tenho umas rimas, eu posso dar-te. Boy, yeah, yeah, yeah, yeah. Same old situation. Every day is the same. Same Old Situation, dos Motley Crue, aqueles senhores com, do glam rock dos anos 80, uhum, com aqueles cabelos gigantes. Esta música foi para o João, não é verdade? Sim, foi para o João Lambalho, chama-se Same Old Situation. E queria dizer que eu estava aqui toda feliz a cantar isto. Daqui toda feliz, mas sim. E nós, entretanto, anunciámos o senhor, sim, o senhor, o grande senhor, e pronto, olha. Anunciámos antes do Ruben ligar e acabámos por não passar porque distraímos, não? É assim a vida. Mas ainda vamos passar. Ainda vamos a tempo. Exatamente. E eu estava a falar, portanto, anteriormente, precisamente da música Smooth Criminal, daquele grande senhor que foi o Michael Jackson. Uhum. Que é? E continua a ser um grande senhor? Sim. Sim. Sim. Pronto, eu faço-te a vontade, criança. Pronto. E aqui vai a Smooth Criminal. Eu tenho a dizer que ouço mais a cover que foi feita pelos Alien and Farm nos anos 2000 já. Gostas mais do que o original? A sim, sério? Sim, sim. Como é que é possível? Eu vou-te dizer porque se calhar ouvi essa mais vezes e então comecei mais a habituar a essa. Okay. Daí pronto, que quando ouço esta já penso, é muito lento. Pronto, pronto. Mas aqui vai a marcar os grandes, o grande 89. Sim. Smooth Criminal, Michael Jackson. MJ. We'll be right back.

Vamos lá chegar. Ornados ficou por passarmos, nós também já passamos tantas vezes ficou ornados. Passar ornados, é verdade. Lá está o álbum, o monstro precisa de amigos, não é, Rita? Pronto. Mas pronto, da minha parte ficou por passar The Cure, ficou por passar Roxette, Bon Jovi e Duran Duran. Não, mas calma, a grande surpresa de todas, de música portuguesa. Ah, sim, era essa que eu estava a falar do outro. Que era a grande surpresa. Claro que eu não ia passar a música toda também, não sou assim. Não gosto dessas estruturas, né? Mas era o grande hit da Adelaide Ferreira, Dava Tudo, que é de 89. E era o que se passava cá na Tuga. Sim, mas olha que em 89, por acaso, pelos vistos, não se passava grande coisa. Não, mas aqui, em 99 foi um bom ano. Temos Ornatos, temos The Weasel. 99, exatamente. 99 foi bom. Sim. E pronto, olha, nós vamos fechar e vamos fechar com uma música de 2011. É verdade. Só para voltar um bocadinho agora aos nossos Sim. dias, não é? E porque tinha que ser. Esta brincadeira foi gira, de fazer o melhor de outros anos que não Sim. o nosso. Nós vamos começar a fazer estas brincadeiras de escolher temas uma para a outra. Mas teve que ser, não, tem que passar uma música de 2011, obrigatoriamente, não é? Sim. É o ano que vai acabar e esperamos que o próximo ano seja ainda melhor. Sim. Do que este, embora não, o futuro não seja muito risonho, mantenham a alegria. Tentem manter-vos positivos. É para isso nós servimos, Rita, é para passar. Claro que sim, vai ser muito bom. Manter-se positivos. E agora, para vos animar também, eu trouxe uma música. Eu e a Joana escolhemos aqui uma música dos Friendly Fires, do álbum que eles lançaram em maio de 2011, se não estou em erro, que se chama Pala. E esta música é o nosso desejo para a vossa passagem de ano. A música chama-se Live Those Days Tonight e façam isso na passagem de ano. É a nossa mensagem. Divirtam-se muito, que isso é o que importa. E nós, já sabem, voltamos para o ano. É verdade. Nós agora podemos dizer isso. Voltamos para o ano. Voltamos para o ano. Todas as terças-feiras, cá estamos nós, às 9 da noite. A acompanhar o vosso serão. Já sabem que este programa repete sexta-feira às 4 e domingo às 10 da noite. Exatamente. E este programa também estará disponível em podcast na nossa página, caso vocês queiram ouvir Sim. outra vez. Não acredito, mas... e fiquem atentos para futuros temas. Sim. Vão ser, espero eu... Gostaste deste tema, Rita? Adorei. Eu gostei muito, porque deu para sermos criativas, não foi? É verdade. Foi muito fixe. É verdade. Vamos acabar, vamos não é? À música, é o que interessa. E acabar em beleza, acabar neste ano. E acabar Sim. com este ano. Friendly Fires, Live Those Days Tonight. Joana Lourenço e Rita Bernardo. SFM.